DJ Elias Concordiense. Esse meu DJ é muito romântico. DJ Elias Concordiense, o DJ que toca saudade marcante. Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. Canal Som das Aparelhagens. O canal toca tudo, tudo para entender. Falando sozinho, pensando em você. Esqueci de me esquecer.

que ele é meu amigo, mas não tem nada a ver contigo. DJ Elias Concordins, esse meu DJ é muito romântico. DJ Elias Concordins, o DJ que toca saudade marcante. Que dia tens? Quero algo pra beber. Você meu drink, deixa eu te provar. Você tem gosto de amor e mais, vou viciar. Você, deixei tudo pra trás. Você me mostrou delírios bons, me ensinou a tentação. No teu jogo de amor eu não irei errar. Vou jogar os dados e apostar no teu coração. Eu não irei errar. Vou jogar os emoções e vibrações até você. Estúdio P Produções. Chamadas, vinhetas, comerciais, logomarcas, flyer e muito mais pra você. Eu não estou aguentando. Já está mais forte do que eu. Minha melhor amiga, eu não sei como aconteceu. Já faz tanto tempo que somos amigos, eu e você desde pequeninos, unidos por uma forte amizade. Mas depois que eu tive um sonho contigo, fico relembrando, é difícil te ver como antes. Eu quero muito mais. Me dá só um sinal que também quer me amar. Menina, entenda, só amigo não dá. Não dá pra esquecer o que a gente passou. Mas quero que entenda, só falta o seu amor. Só seu amigo não dá. Seu amigo não dá. Só seu amigo não dá. Só seu amigo.

seguir o meu caminho agora. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. Estúdio P Produções, produzindo os melhores CDs da região e do Pará. Gravando e produzindo CDs da região e do Pará. Vejo hoje que você está bem. Sei que esperava mais de mim. E juramos viver para sempre. Pelos meus erros, tudo terminou pra mim. Mas disse vou seguir em frente. Perdeu muito tempo comigo. Eu faria tudo. Esse é o motivo. E se pudesse ter um recomeço, meu desejo era casar contigo. Será que você não entende? És o meu amor. Dia e noite, de madrugada, sem você sou nada. Nosso amor esfriou, mas não acabou. Dia e noite, de madrugada, sem você sou nada. Nosso amor. Com saudades da gente.

Elias Concordiense é no máximo, brother. Encantador que me deixa apaixonado. Eu gosto do seu abraço, ele me faz tão bem. Aquele seu perfume doce que só você tem. Ao som do DJ Cebolinha da 99 FM, é que eu vou te conquistar. Assim como o peixe não vive longe do mar, também não viverei se não for pra te amar. Cumprir o meu papel. O seu amor me faz tão bem, e com você eu quero ir além. Além das montanhas, além do oceano, além das estrelas do céu. Sei que eu não sou perfeito, mas quero te ver feliz, te alegrar, cumprir o meu papel. Banda Charada, o segredo foi descoberto. Daniel Produções de Curuçá. E quando chega o frio e lhe faltar o calor, me abraça que eu te esquento com a chama do meu amor. Combinação perfeita, é eu e você, menina linda. Vem cá que eu quero te dizer que é um som do DJ Cebolinha da 99 FM. É que eu vou te conquistar. Peixe não vive longe do mar, também não viverei se não for pra ti amar, amar. O seu amor me faz tão bem, e com você eu quero ir além. Além das montanhas, além do oceano, além das estrelas do céu. Sei que eu não sou perfeito, mas quero te ver feliz, te alegrar, cumprir o meu papel. DJ Elias Concordiense, o DJ da unidade, tocando pra ei, galera, ei, porra! Não há nada mais a declarar, se te esforças para não acreditar. Gosto de você, não é segredo. Falta convicção, é só por medo. Pode duvidar, mas tenta te entregar. Que eu não volto a dar razão ao meu erro. Pode confiar, também vou me entregar. Se quiser confirmação, tenha atenção. Desculpa o meu jeito, desculpe esse meu jeito. Meu coração torna-se inquieto quando tá por perto. Jeito, desculpe esse meu jeito. Meu coração torna-se inquieto quando tá por perto. É Billy Brasil. A moral do sucesso. Não há nada mais a declarar, se te esforças para não acreditar. Gosto de você, não é segredo. Se me falta convicção, é só por medo. Pode duvidar, mas tenta te entregar. E eu não volto a dar razão ao meu erro. Também vou me entregar. Se quiser confirmação, tenha atenção. Desculpa o meu jeito, desculpe esse meu jeito. Meu coração torna-se inquieto quando tá por perto. Jeito, desculpe esse meu jeito. Meu coração torna-se inquieto. está sofrendo. Coração tá chorando por causa de amor. Opinião sobre a situação, sei que não vai ajudar. Essa dor não vai curar. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Vou te apresentar a melhor festa que existe no Pará. Então vem comigo, vem curtir o som, que a festa já começou e quem vai tocar é o DJ Moisés da Metrô. Kaique é pra se apaixonar, aquela que faz o corpo arrepiar, na batida envolvente que mexe com a gente. A noite é uma criança, então chega pra cá. Kaique é pra se apaixonar, aquela que faz o corpo arrepiar, na batida envolvente que mexe com a gente. É o DJ Moisés da Metrô que vai tocar. Banda Charada, o segredo foi descoberto. Daniel Produções de Curuçá. E quem entrou na chuva é pra sair molhado. E quem entrou sozinho hoje sai acompanhado. Aqui não tem espaço pra ficar na solidão. Vem curtir, vem dançar, que esse é o segredo pra curar o coração. Toca aí, que é pra se apaixonar, aquela que faz o corpo arrepiar, na batida envolvente que mexe com a gente. A noite é uma criança, então chega pra cá. Toca aí, que é pra se apaixonar, aquela que faz o corpo arrepia, na batida envolvente que mexe com a gente. DJ Elias Concordiense, o DJ que toca tudo do Pará. Você jurou sempre me amar, agora diz que não dá. Estou tão só porque te abandonei. Eu agi sem pensar. O nosso amor é forte demais. Please don't go, é grande a saudade. Em meus sonhos eu vou te encontrar, matar essa saudade e de novo te amar. Ainda estou aqui querendo te encontrar. Volte Elias Concordiense é no máximo, brother. Os nossos sonhos, dói demais meu coração. solidão. Vem aquece meu coração, vem aquece meu coração. Aonde você está? Pra acabar com a minha dor, pra acabar com a minha dor. Baby, quero você aqui. Yeah. trilhas, vinhetas, comerciais, logomarcas, flyer e muito mais para você.